Mígalo y Margarita Bailama. Continue avec Los Mirlos, Cumbia de los Pajaritos, suivi de Chocolate avec leur titre Mayonesa et suivi de Cuarteto Imperial 777 Días. Thank you. espalda, negra la mini falda, zapato suelto. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó. Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró. Mayonesa, que se me bate como siendo mayonesa. Días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Si tú supieras las noches que paso sin tu presencia, me consuelo besando la almohada, pobre de mí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Si tú supieras los años que faltan de mi condena, que soy un preso y nunca de la cárcel podré salir. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Le prochain groupe sera Azul Azul con La Bomba, suivi de Maître Gims et Maluna con Avec Señorita, suivi d'Enrique Méndez, El Tiburón. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Así. Así todo el mundo. Una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. Las discotecas lo ponen bomba. Toda la gente lo bailan bomba. Pero todo se acaba, acaba. Y acaba, acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Acaba, acaba. Acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Aquel día. Ya, baby, qué elegancia. Perfume Chanel Dior. Baby, qué fragancia. Está rica, delicious. You look scrumptious. I just wanna be inside. Feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano. Sigue ese movimiento, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to. Si el rumor es que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Que tu veux. veux, dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Bon courage à celui qui te mariera. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Hombre María, María, María, que diría que me enamoraría aquel día. El tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. continue avec SS Crew et U2K, Muévete, et après viendra Ozuna, Antonio Santos con Señor Juez, et Quevedo, Playa del Inglés y Los Chinguitos, ¡ay, qué dolor! Vibrar, el ritmo maquilar, el ritmo

Prochains groupes à venir seront Los Mariachis Vargas con La Malagueña pour toi papa et O2 M Clam con Carolina y H con Estés donde estés. Hola Manuelito, cántale esos ojitos bonitos. Bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera. Si por pobre me desprecias. te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malaguet. Trátame prochain groupe à venir sera No Douf Do avec Acido Divertido, suivi de OBK, Arras del Suelo, suivi de Ivan, Fotonovela et Marlena, Ultimo Baile. Sentado, sino tan divertido que me hayas acogido. nada más. Que vivo a ras de suelo de sonrisa cada vez que me veías llegar. No me quiero despertar de este cuento, llevo días sin parar de llorar. Anestesiada para olvidarme de esto y mis amigos intentando arreglar. Mi corazoncito sangrando por ti, apagando incendios que no cometí. Dime que quieres un último baile. De felicidad, de ese te quiero que gritamos a coro, te quiero, en lo alto de la capital. Cada reproche que me hacías a modo de salvarte el culo una vez más. Anestesiada llorando entre canciones y mis amigos intentando arreglar. Dime que quieres un último baile. Sangrando por ti, apagando incendios que no cometí. Y éramos felices, todo estaba bien, así que ya no sé, ya no sé, ya no sé. Dime que quieres un último. Escuchando mientras miras con tus amigas del branch, ¿de qué vas? Mirándome como si te fuera a robar. Niña pija, no pienses mal. No disimules, si ven tus ojos, sé que tú quieres que estemos solos. Sé que no soy el gusto de tu papá. Que no quieres verme, si no soy un barrio mejor, mala suerte, me voy a colar de nuevo esta noche en tu habitación. No es necesario que cada día me mandes tu ubicación, tu ubicación. ¿De qué vas tirándome a la cara copas de champán cuando te he visto de fiesta y te he querido besar? ¿De qué vas diciendo que lo nuestro tiene que acabar? Porque no visto formal, princesa fina, el bolso caro, ¿por qué no dejas la pinta a un lado? Olvídate de lo que digan los demás. Que no quieres verme, si no soy un barrio mejor, mala suerte, me voy a colar de nuevo esta noche en casa. habitación. No es necesario que cada día me mandes tu ubicación. Tu ubicación. Tengo, tengo ganas. Tengo, tengo ganas de hacerte bailar. Que cada día me mandes. Mientes si dices que no quieres verme. Si no soy de un barrio mejor, mala suerte. Voy a colar de nuevo esta noche en tu habitación. No es necesario que cada día me mandes tu habitación. Et on continue, on vient d'écouter Simbikini avec des kebabs. On va écouter maintenant Pinoys avec le titre Olvidame y pega la vuelta, une reprise de Pimpinella. Et après, on continuera avec Cuayacán, Oiga Mire y Bea et Luis Fonsi avec Buenos Aires. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. Que ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás me pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya no sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprenda. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no le he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás me pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprenda. Olvídate todo, que tú para eso tienes. En busca de emociones un día marché. Y un mundo de sensaciones que no encontré. Ya descubrí que era todo una gran fantasía, volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar. Piensa en mí. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya no sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprenda. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. We'll be right back. Paco y Brea. Usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea. Para que vea, mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanece. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. De aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Ahorita mi de vea, véngase a Cali para que vea. Ahorita mi de vea, puse la pérdida para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche. Hoy salí pa' la disco con los muchachos. Mi intención era matar este despecho. No sirvió de nada. Groupe à passer avant de nous dire au revoir. L'émission arrive à sa fin. Je vous dis tous bonne soirée à tous. Bisous à tous. Le prochain groupe sera Utanza. C'est un groupe basque avec Alda Pangorra. Et après, Los Romeos con Muérdeme et Chacapé con Jaque del Rey. Besos. Thank you. lo olvidarás. Esta noche no lo olvidarás. Esta noche no lo olvidarás. ¡No me toques los borbones! Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. FM, la radio qui nous aime. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Continua convencido de que o negócio até terá beneficiado a companhia aérea, mas já ao final do dia admitiu que se existiram ilegalidades, é preciso tirar consequências. Se a operação foi ilegal, eu aí limito-me também a dizer aquilo que o ex-ministro Pedro Nuno Santos ontem aqui disse. Se fomos todos enganados, e se foi assim que isso aconteceu, tem que se tirar consequências, com certeza. E ainda bem que há instituições judiciais e o Ministério Público que está a fazer as suas averiguações. António Pires de Lima, ainda a ser ouvido a esta hora na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. O diretor clínico do Centro Hospitalar do Algarve considera que a suspensão de meio ano aplicada pela Ordem dos Médicos a dois cirurgiões do Hospital de Faro por suspeita de más práticas clínicas não significa necessariamente que houve negligência da parte destes médicos. Ouvido pela RTP, Horácio Guerreiro lembra que, por agora, estamos apenas perante medidas preventivas. Sendo uma suspensão provisória, não demonstra que as pessoas tenham, digamos, uma responsabilidade, vá lá, relevante e comprovada, e, portanto, poderá concluir-se que, efetivamente, isto é uma medida apenas cautelar, mas que não significa negligência da parte dos médicos. Esta é a posição assumida pelo diretor clínico do Centro Hospitalar do Algarve, depois da Ordem dos Médicos ter decidido suspender dois cirurgiões do Hospital de Faro, na sequência de denúncias graves deixadas em abril por uma jovem médica deste hospital. O bastonário da Ordem dos Médicos justifica a decisão com os graves indícios de más práticas clínicas. Carlos Cortes elogia também a rápida atuação da Ordem neste caso. Julgo que nestes últimos anos é uma decisão inédita da Ordem dos Médicos, em que atuou muito rapidamente, com enorme celeridade. Portanto, a Ordem dos Médicos teve aqui uma intervenção que eu devo classificar rigorosa, extremamente rigorosa, mas também com a celeridade que a gravidade do caso também na altura nos tinha parecido e que agora, de alguma forma, há indícios precisamente dessa gravidade que levaram o Conselho Disciplinar a tomar essa decisão. Dois médicos afastados de funções durante 6 meses. A Ordem dos Médicos espera ainda pelo relatório da Comissão Independente que está a avaliar as denúncias. O Papa vai ficar internado alguns dias no Hospital de Roma, onde foi operado esta tarde o abdómen. A cirurgia demorou cerca de 3 horas. O médico de Francisco, Sérgio Alfieri, explica que o Papa ficará em recuperação durante cerca de uma semana, depois da intervenção desta tarde, que decorreu sem problemas. L'intervento chirurgico e la necessità generale si sono svolte senza. A cirurgia e a anestesia geral ocorreram sem complicações. O Santo Padre reagiu bem, tanto à cirurgia como à anestesia, e já está acordado e bem disposto. Geralmente, neste tipo de operações, o internamento hospitalar é entre 5 e 7 dias. Mas recordemos que operámos o Papa, que é um senhor de 86 anos, que já fez 4 cirurgias e que esteve recentemente internado por causa de uma infecção pulmonar. Por isso, é óbvio que tomaremos todas as precauções. Infecção pulmonar e, quindi, chiaramente adotteremo tutte le cautele. O Papa não tem agenda até pelo menos ao dia 18 deste mês, de domingo a 8 dias. Apesar desta situação, a Conferência Episcopal Portuguesa já reforçou esta manhã a convicção de que Francisco estará mesmo em Portugal durante a Jornada Mundial da Juventude em agosto. O presidente ucraniano diz que está chocado com as alegadas falhas da Cruz Vermelha e das Nações Unidas na resposta depois da destruição na barragem de Nova Kakhovka. Não estão cá, não há resposta, diz Volodymyr Zelensky, citado esta tarde pela imprensa alemã. A destruição da barragem na madrugada da última terça-feira causou inundações em várias localidades. Milhares de pessoas ficaram desalojadas. Termina aqui esta edição com Nuno Rodrigues. Simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Açores. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Seja muito bem-vindo. ao serão da RDP Internacional. Passam 11 minutos da hora certa. Começamos agora, depois das notícias, com boa música, a melhor conversa, o melhor de Portugal, que são os portugueses espalhados pelo mundo. Temos aqui boas histórias também para o aproximar mais deste cantinho à beira-mar plantado, com roteiros, conversas e, se faltar alguma coisa, para que o seu dia corra na perfeição e com a ligação de Portugal bem estabelecida, para que não perca a linha, é só fazer os seus pedidos. Está à vontade para ligar para o Estúdio 16 da Rádio e Televisão de Portugal. O telefone do estúdio é o mesmo, mas eu recordo sempre, todos os dias, não me importa nada. Mais 351-21-382-0195 ou então pode mandar mensagem para o nosso número de WhatsApp. Mais 351-91-110-1026. É a RDP Internacional no WhatsApp. Aí está. Seguimos então com a música, comprometido. Começamos com Cherky, Guilhotina. E depois, nós os dois, ficamos aqui para ouvir Barba Bandeira com Nós os Dois. Toda a gente sabe quem tu és. Toda a gente sabe de onde vens. Toda a gente sabe a lenga, lenga, les, les. Aqui não enganas mais ninguém. Escusas dizer que estás diferente. Vires chorar com a barriga cheia. Esconder os erros do passado com o presente. Aqui já ninguém cai nessa teia. Escusas de vir todo engravatado a tentar cantar o fado que eu já conheço o final. Essa conversa é sempre só de pouca dura. Tens tudo à tua procura, baixa lá essa moral. Estás armado em gente fina, vê se acordas, vê se atinas. Vai de queira, cortina e vamos todos rir. Estás armado em gente fina, vais acabar numa esquina. Que eu sei bem que a guilhotina um dia vai cair. Estás armado em gente fina, vê se acordas, vê se atinas. Vai de queira, cortina e vamos todos rir. Estás armado em gente fina, vais acabar numa esquina. Que eu sei bem que a sabe quem tu és. Toda a gente sabe de onde vens. Toda a gente sabe a lenga, lenga, les, les. Aqui não enganas mais ninguém. Escusas dizer que estás diferente. Vim jurar com a barriga cheia. Esconder os erros do passado com o presente. Aqui já ninguém cai nessa teia. Escusas de vir todo engravatado a tentar cantar um fado que eu já conheço o final. Essa conversa é sempre só de pouca dura. Tens tudo à tua procura, baixa lá essa moral. Mas vamos lá ao principal. Estás armado em gente fina, vê se acordas, vê se atinas. Vai de queira, cortina e vamos todos rir. Estás armado em gente fina, vais acabar numa esquina. Que eu sei bem que a guilhotina um dia vai cair. Estás armado em gente fina, vê se acordas, vê se atinas. Vai de queira, cortina e vamos todos rir. Estás armado em gente fina, vais acabar numa esquina. Que eu sei bem que a guilhotina um dia vai cair. Se não queres falar, eu deixo-me. fica só, só mais um pouco, para que não fique mais nada por dizer entre nós, nós os dois. Deixa-te ir, que eu vou também. Não interessa o lugar, eu vou lá ter. Vamos nós, só nós os dois. Mas tu não queres falar. Sabes bem, ficamos neste jogo e não ganha ninguém. Mas não importa se não queres falar. Os dois aqui juntinhos a fazer companhia um ao outro. Obrigada por estar desse lado. E fazemos companhia e vamos escutando as melhores canções em português, as histórias dos portugueses espalhados pelo mundo. É o que vai acontecer mais à frente com o novo Apanhados na Rede. Joana Pérez conversou hoje com um músico que se divide entre dois pontos do globo. Na Europa, para ser precisa, entre a Suíça e o Reino Unido. Portugal soma muitos prémios de turismo. Um destino de eleição, de uma beleza única, muita história e um povo que sabe receber. Cristina Cisa Vieira dá-nos a conhecer o país de Les a Les, com muitas propostas de atividades, hotelaria e gastronomia. Turismo de Les a Les. As malas estão prontas para esta viagem à sexta-feira, às 12h15, 8h15 e 15h15. Bem-vindos a Portugal. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-820195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. Amanhã, quinta-feira, 8 de junho, por cá, feriado, Corpo de Deus. Vamos saber como é que vai estar então o tempo. Olhamos para a cidade do Cabo, na África do Sul, ponto do globo onde se encontra o Presidente da República e o Primeiro-Ministro para as celebrações do Dia de Portugal. Vai estar mais quente o tempo amanhã na cidade do Cabo. O dia ainda assim cinzento e de chuva. Temperatura máxima a chegar esta quinta-feira aos 16 graus. Luanda, quinta-feira que começa cinzenta, boas abertas no período do meio-dia, tarde de céu limpo. A temperatura máxima nesta cidade angolana chega aos 26 graus. A RDP Internacional está no Instagram. Veja tudo em RDP Internacional RTP. Música antes de viajarmos para conhecer um novo apanhado na rede. Temos Marisa com Sem Ti. Olhaste para mim e deste-me a mão e sem dizer nada fiquei sem palavras. Tiraste-me o chão. Digo-te adeus. Queria ficar e a cada partida vou de asa ferida que quer pousar. Sem ti a chuva é forte na janela do meu quarto. Alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. fatais, as três donzelas, a mão de espumas desfolhou. Nenhum soube para qual delas o príncipe do mar cantou. Vai o Parante, vai o Pará, vai o Parante, vai o Pará, vai o Parante, vai o Pará, vai o Parante, vai o Pará. Fiscam as fadas. Assim que vamos embalados com esta canção de Isabel Mesquita até Zurique, e não ficamos por aí, vamos andar entre Zurique e Londres, porque o português apanhado na rede de hoje anda dividido entre estes dois pontos. Depois de Fiz um Conto para me embalar, vamos então escutar esta bela história. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Apanhamos o Sérgio Pires na rede. É músico, nasceu na Suíça, mas cresceu na zona do Gerês, viveu também em Guimarães, entretanto voltou para a Suíça, primeiro para Basileia e atualmente vive em Zurique. Sérgio, bem-vindo ao Apanhados na Rede. Obrigado pelo convite, obrigado. Isso, ouvir isso assim até me esqueço onde estive, em todos os lugares que já tive. Sérgio, saiu da Suíça com 8 anos, não é? Sim, exatamente. Ainda se lembra de muita coisa desses anos a viver no país onde nasceu? Muita coisa não, tenho assim imagens que me marcaram, seja da escola, seja de alguns amigos, de assim, festas e assim, mas não tenho muitas memórias, aquelas memórias normais que temos antes dos 8 anos. Sei que me sentia muito bem na Suíça, isso sim, nunca me, ou seja, tenho boas memórias apenas. Mas depois sentiu muita diferença ao chegar a Portugal, ou não se lembra? Eu lembro-me que no início me sentia um bocadinho desconfortável com a... Ou seja, eu falava português, obviamente, com a minha irmã, com os meus pais, mas sentia-me mais confortável com o alemão naquela altura, porque, bem, com os amigos e tudo na escola, mesmo era o idioma que eu falava mais, não era? Ou seja, estava fora durante o dia inteiro a falar alemão. E quando cheguei a Portugal, eu sabia que algumas palavras me faltavam. Coisas normais, não é? Assim, que sentia-me bem, mas estava melhor como a língua materna. E depois, bem, culturalmente, não sentia assim muita diferença, porque eu ia a Portugal de qualquer maneira todos os anos. Certo. Conhecia bem o país, era diferente, mas não foi um choque. Entretanto, voltou para a Suíça em 2013, só para eu me situar. Inicialmente foi apenas estudar ou começou logo a trabalhar também? Não, eu fui apenas com a ideia de estudar, fazer a minha licenciatura. E a ideia era sempre, passado 3 anos, no final da licenciatura, voltar para Portugal. Ou seja, não tinha feito nenhum plano. Tive a sorte depois, no final da minha licenciatura, ou enquanto estava a estudar ainda, em janeiro, a ver uma prova para uma orquestra, onde eu me encontro agora também, aqui em Zurique. E pronto, ganhei essa prova, estávamos, houve 270 candidatos e tive a sorte de ganhar e foi assim que começou. Depois isso abriu-me muitas portas, porque depois fiquei por aqui, continuei a fazer mais coisas e pronto, o resto é história. Na altura, a estudar, sentiu muita diferença do ensino na Suíça em comparação com Portugal? Bem, na música, por acaso, é algo... Nós temos em Portugal uma escolas muito boas de música, ou seja não só o instrumento, mas também na parte teórica, estamos muito, muito avançados mesmo. Já desde os 14 anos, ou seja, eu cheguei aqui com 18 ou 17 e basicamente a parte teórica tive de repetir tudo o que já tinha aprendido, porque na Suíça eles começam muito mais tarde com a parte teórica. Eles têm aulas de música, aulas de instrumento desde os 8, 12, o que seja, mas há outros aspectos que eles estão bastante atrás de nós. Depois a diferença aqui é que a partir dos 17 anos, 18, na universidade, eles dão de facto muitas oportunidades aos alunos para se desenvolverem, porque eles têm de ter isso. Em 3 anos eles têm de chegar ao mesmo nível que os países do sul da Europa, seja Portugal ou Espanha, que têm sistemas de ensino diferentes para o segundo, terceiro ciclo. E depois é bastante intensivo ali o bachelor, a licenciatura, sim. Contou-nos que se come muito chocolate e muito queijo na Suíça, como algumas pessoas esperariam, não é? Mas também nos explicou que a cultura é muito diferente, embora para si, como já estava habituado a saltar de um país para outro, não tenha afetado muito essa parte. Mas em que aspectos, ou se puder dizer um aspecto em que sinta que a Suíça e Portugal são mesmo muito diferentes culturalmente? Eu sei que amigos meus portugueses vêm para a Suíça estudar. Aqueles primeiros 3 meses são bastante difíceis, normalmente, de adaptação. E penso que é porque é uma sociedade bastante mais fechada. No início, porque depois abrem-se e são bem como nós e assim bastante abertos, mas acho que no início é difícil criar esse contacto, que em Portugal talvez seja um pouco mais fácil, mais natural. Talvez seja esse o maior choque no início. Sim, assim sejam mais reservados com ele. Zurique é considerada das cidades mais caras do mundo, não é? Como é que está neste momento o custo de vida na cidade onde está a viver? Bem, isso é outro choque, lá está, que também temos quando chegamos à Suíça. Eu já vinha preparado, porque quando eu vivia aqui, os meus pais já me avisavam, olha, é muito caro. Mas pronto, depois já estou aqui agora há 10 anos e já me habituei um bocadinho, mas é de facto caro, sem dúvida. Bem, caro, isso também se vê agora preços em Lisboa, assim também fico assim um bocadinho em choque, e agora Sim. Em comparação. Acho que é um bocadinho o mesmo problema em todo lado, especialmente a habitação. Agora, a inflação neste último ano não houve tanto como nos outros países. Nem é algo que soube falar muito, por acaso. Sérgio, explicou-nos que toca tanto em orquestra como a solo, não é? Mas também disse aqui que dá aulas na Universidade do Minho. Isto significa que vem muitas vezes a Portugal, é isso? Exatamente. Eu desde 2019 vou praticamente todos os meses. Eu divido a classe de clarinetes com o meu antigo professor, Vítor Matos. Ou seja, eu vou uma semana por mês, dou uma semana de aulas e ele dá o resto das semanas no mês. E tem sido uma boa colaboração. Agora vou terminar agora este ano, porque com Londres e com Suíça começa a ser um bocadinho difícil conciliar tudo. Mas foram bons anos passados e aprendi muito e eu espero que tenham aprendido comigo também. Claro que sim. Sérgio, mas, portanto, tinha-nos explicado que ainda não vive no Reino Unido, mas está nos seus planos mudar-se para o Reino Unido? É assim, eu, especialmente agora no primeiro ano, vou manter os dois trabalhos que tenho, vou tentar conciliar as duas coisas, que é aqui na Suíça e em Londres, ou seja, vou ter casa nas duas cidades, em Londres e aqui em Winterthur, e depois vejo como o que quero fazer, como me adapto, se consigo fazer conciliar as duas coisas, porque isso é de facto o meu sonho, porque eu gosto dos dois países e gosto dos dois trabalhos, tem só prós, né? Bem, o contra é que ficaria sem muito tempo para outras coisas, mas vejo o tempo que consigo fazer as duas coisas e depois vejo, passado um ano ou dois, depois vejo como quero fazer as coisas. Mas sei que também tem aqui um projeto de turismo, não é? Já aqui longe da música, um projeto que quer fazer na zona do Gerês, onde cresceu, não é? Ah, sim, já está feito. Comecei também, penso que foi antes do Covid, até. São duas ou quatro casas para alugar, que Aquela zona sempre fascinou muito e mesmo só tendo vivido lá basicamente dos 8 aos 14, porque depois fui para Guimarães, aquilo é a minha casa e é lá que me sinto em casa. Ou seja, fui talvez dos lugares onde passei mesmo menos tempo até agora, mas é lá onde está quase a minha alma, sim. Portanto, é aqui um projeto para se abstrair da música, que já percebi que lhe consome muito tempo e vai consumir ainda mais nos próximos tempos, não é? Sim, sim. Acho que também faz falta um bocadinho desligar. Sim. Porque, especialmente nós músicos, temos um bocadinho a tendência de nos fecharmos no nosso mundo. E às vezes é bom, porque pronto, temos aquele nosso mundo que é nosso e conhecemos bem, mas por vezes também gosto de desligar e ter um momento onde posso descobrir outras coisas e aprender outras coisas e, sim, isso me faz bem. Sérgio, sendo assim, daqui a uns tempos voltamos a falar para saber se sempre se mudou para o Reino Unido, se continua dividido entre os dois países e se tem mais novidades para nos contar, pode ser? Perfeito, fica combinado. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Bem perto e ligado às histórias dos portugueses espalhados pelo mundo, o Apanhados na Rede regressa amanhã, já na primeira parte das manhãs com a nossa Joana Pérez, e tem todos os episódios guardados no site e aplicação RTP Play. O espaço que se segue não é aconselhável a pessoas demasiado gulosas. Todas as quintas-feiras, às 15h15, a conceituada chefe Marlene Vieira deixa-nos de água na boca com as suas propostas da doçaria portuguesa. Café das Três. É impossível resistir. Os nossos melhores cantores estão aqui e bem acompanhados. Diz-me com quem cantas. Duetos e parcerias musicais com portugueses para conhecer nas noites de domingo, às 11 horas. Diz-me com quem cantas, com João Pedro Bandeira, na RDP Internacional. Há de tudo e um par de vozes. Se está na América, sintonize o satélite Intelsat 34. Seguimos o satélite. Obrigada por estar ligado a Portugal, seja emissão satélite, online ligado a partir das nossas rádios parceiras que nos vão retransmitindo em diferentes momentos do dia, ou enquanto trabalha, se escolhe ouvir a emissão em direto através do site e aplicação, obrigada na mesma. Seguimos para olhar a previsão de quinta-feira, dia 8 de junho. Começamos por olhar Toronto. Céu em geral cinzento, com aguaceiros na previsão do final da tarde e início de noite, 17 graus de máxima esperada. Continua o aviso sobre a qualidade do ar. Continuamos para os Estados Unidos, em New Bedford, alerta para a qualidade do ar. Com o céu pouco nublado esta quinta-feira, 19 graus de máxima esperada. Boston também com este alerta sobre a qualidade do ar, um dia de céu muito nublado, 17 graus de máxima. Nova York com atenção ligada à qualidade do ar, ainda por conta daquilo que tem vindo a passar dos incêndios, que está a ocupar aqui este lado da costa norte-americana. Manhattan, então, com este alerta de qualidade do ar, com uma manhã até bastante soalheira, mas a tarde bem mais cinzenta, com a temperatura máxima a chegar aos 23 graus. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Fernando Tordo convida Capicua para uma nova versão da canção que bem conhecemos, um clássico dos clássicos, Tourada, canção que venceu o Festival da Canção RTP em 1973. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano. Só nos podem causar dano, esperas. Não importa sol ou sombra, camarote. São barreiras, toureamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toureamos mano a mano. Só nos podem causar danos, esperas. Entre um guiso, chocas e capotes e mantilhas pretas. Entre os espadas, chifres e derrotes. E alguns poetas, entre um bravos, cravos e bichotes. Porque tudo mais são pretas. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada. Soam brados e olés dos nabos que não pagam nada. E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada. Soam brados e olés dos nabos que não pagam nada. E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Mandarilha de esperança, afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça. E fazemos a tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas. Entram excursões, entram benefícios e cronistas. Entram aldrabões, entram mariavas e coristas. Entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passo do blismo. Entra aficionada e a caduca mais um celebrismo e cismo. Cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passo do oblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários, moralistas, entram frustrações. Entram antiquários, enfadistas e contradições. Entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. E diz o inteligente que acabaram as canções. Dizia o inteligente que acabaram as canções. La la la la la la la la la. La la la la. Não importa se sou a sombra, camarote ou barreiras, toureamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toureamos mano a mano. Os outros podem causar danos, feras. Entram guizos, chocas e capotes e matilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotes. E alguns poetas, entram bravos, cravos e bichotes. Porque tudo mais são pretas. Entram vacas depois de jogares que não pegam nada. São que não pagam nada e só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. São velhas, doidas e turistas. Entram excursões, entram benefícios e cronistas. Entram atrapões, entram mariavas e coristas. Entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passo do blismo. Entra aficionada e a caduca mais um sorriso. Nas horas de festa, a rádio empresta uma sequia de alegria. Em contradição, quando há solidão, ela que me faz companhia. Mora onde eu moro, chora quando choro. E porque quer que eu me ria? Não, não me pede nada. E de madrugada, a rádio é que me diz bom dia. Nas horas de festa, a rádio empresta uma sequia. Quando há solidão, ela é quem me faz companhia. Moro onde moro, chora quando choro. E digo que quer que eu me ria. Não me pede nada, e de madrugada a rádio é que me diz bom dia. Nas horas de festa, a rádio me empresta o não sei que alegria. Em contradição, quando há solidão, ela é que me faz companhia. Moro onde eu moro, choro quando choro. E digo lhe quer que eu me ria. Não me pede nada, e de madrugada a rádio que me diz bom dia. Não me pede nada, e de madrugada a rádio é que me diz bom dia. Eu tenho uma alma e essa alma quer ser da tua alma, se a tua quiser. Tu tens uma forma livre de viver, eu a vida toda para compreender. Eu não sei rezar, mas sei que amar é uma prece, sede que abastece, rede que se tece, abre e amortece se um dos dois cair. Ah, como é bom esperar alguém que espera por mim também e ajeita o meu jeito de ser. Como é bom querer alguém que me quer a mim também e conquista sem me querer vencer. Tu és a manhã, fome de acordar, eu a madrugada pronta a te beijar. Eu não sei rezar, mas sei que amar é uma prece. Velhinhos, livres de esperar, voamos do ninho para no céu morar. Como é bom esperar alguém que espera por mim também e ajeita o meu jeito de ser. Como é bom quer a mim também. Ah, como é bom esperar alguém que espera por mim também e ajeita o meu jeito de ser. Ah, como é bom querer alguém que me quer também e conquista sem me querer vencer. FF, como é bom esperar alguém, canção de participação no Festival da Canção RTP. E temos mais uma participação de Rui Gomes desta feita. Rui Gomes traz-nos aqui todos os dias um belo roteiro, um momento em que, se deixarmos a mente fluir, trazermos um pouco da imaginação e se deixarmos a magia da rádio também fazer o que de melhor faz, vai imaginar-se a percorrer uma das melhores vistas de Lisboa, junto ao Rio Tejo, no alto da Arriba de Almada, na Casa da Cerca ou na subida no elevador panorâmico. Vamos assim, da Casa da Cerca ao elevador da Boca do Vento, em Almada, no Voo Ali, e já venho. É um final de tarde sereno e com uma das melhores vistas do estuário do Tejo, da Ponte 25 de Abril e de Lisboa. Podemos escolher o melhor miradouro numa viagem de 50 metros no elevador panorâmico da Boca do Vento, num miradouro no topo da Arriba ou na Casa da Cerca. No solar, ao lado de um jardim, sentados numa esplanada, temos várias perspectivas de Lisboa e do Tejo. É o miradouro preferido da Beatriz, que vive em Almada e costuma passear por aqui. Porque temos a vista e temos a arte e temos o jardim. Costumas vir mais de manhã, à tarde, ao final do dia? Mais à tarde, à hora do sunset. É muito bonito, é muito bonito. Especialmente a Casa da Cerca, é lindíssimo. É bonito e consegue-se ver tudo e vê-se Lisboa toda. Várias vezes assisti ao pôr do sol e é inesquecível, com os últimos raios de luz a fragmentarem-se entre pilares da ponte. Um bom cenário para a aula de fotografia a que Tatiana poderia recorrer quando estava sentada num banco de madeira virada para o Tejo com outra jovem ucraniana. Eu gosto da Casa da Cerca. So it's my favorite place. Lindo, muito lindo. Eu, professora de fotografia, minha estudante. Tatiana vive em Almada há cerca de um ano e descobriu a Casa da Cerca com o Jardim Botânico. Apesar do zumbido do trânsito na ponte, a esplanada oferece um ambiente sereno e contemplativo. Eu gosto, ponto de abril, muito lindo. Muito sol, muito lindo. O Solar do Século XIX é um centro de arte contemporânea e preserva vários recantos com corredores e janelas para diferentes olhares de Lisboa e do Rio. Mesmo em frente, vemos o topo do elevador panorâmico que se ergue ao lado da ravina. Na base, tem o relvado do Jardim do Rio. Em cima, um braço metálico leva-nos para a chamada Almada Velha. Fui aqui que encontrei Beatriz, mais uns amigos. Pelas vistas, assim, puxa um bocadinho de sol, ver as vistas e é bonito. Costumo percorrer a Casa da Cerca, o Ginjal. Por acaso, o elevador, se calhar, é a minha terceira vez aqui. Da beira do rio, do cais do Ginjal, vemos a Arriba de Almada, as construções em ruína e os espaços verdes que foram criados. Ao subirmos no elevador, na cabine panorâmica, a vista alcança gradualmente um olhar mais global. Exatamente, por isso é que hoje viemos cá, porque já não víamos esta vista há algum tempo e é sempre mais abrangente e conseguimos ver mais. Por vezes há concertos no Jardim do Rio e regularmente exposições na Casa da Cerca. É gratuita a viagem no elevador panorâmico, que tem o bonito nome de Boca do Vento. O Voo Ali já vem aqui na primeira hora do nosso serão, sempre com roteiros bem diferentes, mas que o trazem de volta a Portugal. Pode voltar a ouvir este ou outros roteiros que já passaram aqui no nosso serão em podcast no site e aplicação RTP Play. Até ao fecho da hora, seguimos com música. Depois das notícias, voltamos-nos a encontrar com uma bela pérola. Ritmo sobe e o algoritmo sabe, a gasolina sobe antes que a música acabe, faz-me um sinal, aumenta a luz na cidade e mais um peito implode. Se aumenta a velocidade, a idade já não pode, faz-me um sinal. Eu já não sei onde vou, tu ainda sabes onde eu estou. O que será, ninguém sabe, antes que a música acabe, dancemos um slow. Dancemos um slow. O sangue ferve, a informação não sabe. Se eu passo já não consegue, a melodia não cabe. Sabes onde eu estou? O que será, ninguém sabe. Antes que a música acabe, dancemos um slow. Dancemos um slow. aos esboços e de olhar distante. Jeito de marinheiro da saudade, era um rapaz de camisola verde, negra me deixou vento, põe na marujola. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, o seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra me deixou vento, põe na marujola. Negra me deixou vento, põe na marujola. Negra me deixou vento, põe na marujola. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Vai-te, rapaz, de camisola verde, negra me deixou vento, põe na marujola. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu arado, ele me ficou de camisola verde, negra me deixou vento, põe na marujola. Negra me deixou vento, põe na marujola. Negra me deixou vento, põe na marujola. Soube depois ali que se perdera, que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixou vento, põe na marujola. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixou vento, põe na marujola. Negra me deixou vento, põe na marujola. Negra me deixou vento, põe na marujola. Negra me deixou vento. Esta é a música da RDP Internacional. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim. Internacional. 21 horas, 20 nos Açores. São mais dois dias de greve de professores às provas de aflição. O ministro da Educação apela aos sindicatos para não prejudicarem os alunos. Na Ucrânia, o primeiro-ministro pede à ONU ajuda para as populações civis afetadas pela destruição da barragem de Kalovka. Lionel Messi já decidiu. O futebolista argentino vai jogar no campeonato norte-americano. Previsão do tempo para esta quinta-feira: continente, aguaceiros, por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada. Madeira e Açores, aguaceiros, e nesta altura Ponta Delgada está com 19 graus, Lisboa 20, Porto 21, Faro e Funchal estão com 22 graus. Edição às 9 da noite com Cláudia Almeida. Dias 15 e 20 deste mês são mais dois dias de greve às provas da frição. Anuncia hoje a plataforma de nove estruturas sindicais de professores, entre as quais a FENPROF e também a FNAM. Os representantes dos docentes insistem nas reivindicações. Estes dois dias de greve vão afetar as provas da frição do segundo ano. Quanto ao ministro da Educação, João Costa, está satisfeito com os serviços mínimos decretados para a greve dos professores às avaliações do nono, 11º e 12º ano. Mas João Costa apela aos sindicatos para não prejudicarem os alunos. Eu fico satisfeito na medida em que eles garantem que os alunos que vão terminar o ensino básico e que estão a preparar o seu acesso ao ensino superior podem ter calma, serenidade, tranquilidade, sabendo que vão poder fazer as suas provas, reconhecendo que não houve posições de intransigência nunca por parte do governo. Acho que neste momento também devemos apelar à outra parte para pensar em primeiro lugar nos alunos. João Costa, ministro da Educação, a pôr o ónus da responsabilidade dos efeitos das greves nos professores. São duas petições a apelar para o Serviço Nacional de Saúde permitir a comparticipação de um medicamento inovador para o cancro da mama. O grupo parlamentar do PS já questionou o IFARMED, explica o deputado Luís Soares, para perceber o que está a atrasar o processo. Nesta fase, aquilo que gostaríamos de saber, o programa já foi disponibilizado a cerca de 50 utentes, era quando é que essa generalização situação pode vir a acontecer. Se efetivamente é um ganho para os cidadãos e para a saúde dos cidadãos com doença oncológica, então naturalmente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria que esse, no fundo, processo pudesse ser o mais rápido possível. A agência Lusoinfarmed explicou que o acesso do medicamento em causa ao programa de acesso precoce teve parecer negativo da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde. No entanto, porque existem novos dados de avaliação, a Autoridade Nacional do Medicamento já começou a rever as conclusões para indicação terapêutica. Ao longo de mais de 6 horas de audição, António Pires de Lima, antigo ministro da Economia no governo PSD-CDS, defendeu na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP que a companhia aérea não foi prejudicada pela utilização dos fundos Airbus e acredita que entre 2013 e 2015 não se compraram aviões mais caros do que o custo de mercado, nem houve conluio entre os acionistas privados para enganarem o Estado português. A reportagem de Inês Ameixa. Pires de Lima garante que o negócio com Airbus foi feito a preços de mercado. Em causa estão fundos usados por David Neilman para capitalizar a TAP em 2015 e que foram explicados pelo antigo ministro da Economia. Continuo convencido que o negócio que se fez foi feito a preços de mercado, a TAP não foi prejudicada, é bem pelo contrário. Pires de Lima vai mais longe, os fundos Airbus não eram segredo para ninguém. Nunca foi um assunto escondido, confidencial. Foi uma matéria que transitou nas informações normais, que está nos arquivos da par pública, que era do conhecimento desses responsáveis políticos que reconduziram a recompra. Mas se os aviões foram comprados acima do preço do mercado, como sugere uma auditoria pedida pela TAP no ano passado, Pires de Lima não tem dúvidas. Se a operação foi ilegal, eu aí limito-me também a dizer aquilo que o ex-ministro Pedro Nuno Santos ontem aqui disse. Se fomos todos enganados e se foi assim que isso aconteceu, tem que se tirar consequências, com certeza. Na audição, Pires de Lima rejeitou ainda a ideia, que tem sido passada por governantes e ex-governantes socialistas, de que o acordo de privatização da TAP em 2015 deixava os lucros para os privados e os prejuízos para o Estado. Não é verdade. Na política, para distrair as plateias dos nossos problemas, não vale tudo. E há limites para a ignorância. Já sobre os 55 milhões de euros pagos pelo Estado a David Neilman para sair da companhia aérea, Pires de Lima fala num pagamento totalmente desnecessário e diz que, aqui sim, há razões para concluir que os lucros foram para David Neilman e que os custos ficaram todos para os contribuintes portugueses. António Pires de Lima foi ministro da Economia de Passos Coelho entre 2013 e 2015, ano em que conduziu o processo de privatização da TAP. O primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal pede ao secretário-geral da ONU que acorra às populações civis afetadas pela destruição da barragem de Kakhovka. Diz o chefe do governo ucraniano, há pessoas em risco de vida, sem qualquer apoio, nos territórios formalmente ocupados pela Rússia. Este terrível ato de terror resultou numa enorme catástrofe. O governo ucraniano organizou a evacuação do território de Kherson sob nosso controle. No entanto, na margem esquerda, na área temporariamente ocupada, as pessoas foram abandonadas pelos russos. Os ocupantes nem se esforçaram para ajudar essas pessoas. Apelo às organizações humanitárias internacionais a agir imediatamente, a encarregarem-se de retirar as pessoas dos territórios ocupados pela Rússia. Devemos salvar a vida dessas pessoas que estão a ser condenadas à morte. Temos de agir agora. Zelensky diz na rede social Twitter que está chocado por causa de alegadas falhas da Cruz Vermelha e Nações Unidas na resposta às consequências da ruptura da barragem no sul do país. E em declarações a 2 jornais alemães, o presidente ucraniano diz: não estão cá, não há resposta. São quase 6 mil pessoas que já foram retiradas de casa devido às inundações. Volodymyr Zelensky também falou ao telefone sobre esta questão com Emmanuel Macron. Depois, o presidente francês discutiu esta recente situação humanitária na Ucrânia com o secretário-geral das Nações Unidas. Em comunicado, Eliseu informa ainda que vai enviar muito em breve um primeiro comboio com material médico, produtos de higiene e materiais de purificação de água para distribuir pela população deslocada e afetada pelas inundações depois da destruição de parte da barragem de Kakhovka na região de Kherson na madrugada de terça-feira. Após esta ruptura na barragem, também o alerta do Comitê Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a catástrofe que vai ser a dispersão de minas naquela região afetada pelas inundações. Ora, esta dispersão de minas aumenta o perigo das populações e também dificulta as operações de socorro. Lionel Messi, o futebolista argentino, já confirmou que vai jogar no Inter Miami dos Estados Unidos depois de deixar o Paris Saint-Germain. Nuno Matos. Nem regressa a Barcelona, nem se junta a Cristiano Ronaldo no campeonato da Arábia Saudita. Lionel Messi já decidiu o seu futuro e vai mesmo jogar na Major League Soccer para representar os Inter Miami, clube presidido por outra grande estrela do futebol mundial, David Beckham. Depois de 17 épocas na cidade de Condal ao serviço do Barcelona e duas no Paris Saint-Germain, o avançado de 35 anos de idade diz adeus ao futebol europeu. Considerado pela FIFA o melhor jogador do mundo por 7 vezes, conquistou ainda 4 Ligas dos Campeões Europeus, 3 Supertaças Europeias, 3 Mundiais de Clubes, 10 Ligas Espanholas e 2 Campeonatos de França. A sua última grande conquista, o Campeonato do Mundo no Qatar, pela Albiceleste. Aproveitando as fragilidades do Barcelona em desbloquear um plano de viabilidade financeira, com vista ao regresso do craque argentino, os Inter Miami jogaram uma cartada decisiva e ganharam a corrida pela contratação de um dos melhores jogadores da história do futebol mundial. Miami já entrou em plena euforia. Já se aponta mesmo uma data para a possível estreia de Messi com a camisola do clube norte-americano, 21 de julho, na recepção ao Cruz Azul para a League Cup. Quanto aos bilhetes, que para este tipo de jogos até aqui podiam rondar os 27 euros, agora o valor disparou para 10 vezes mais, 329 dólares, qualquer coisa como 307 euros. Messi decidiu e os Inter Miami esperam agora de braços abertos pela maior figura de sempre da história da MLS. Será a nova vida de Lionel Messi, 35 anos, considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Foi edição às 9 da noite com Cláudia Almeida. Simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Açores. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Seja então muito bem-vindo à segunda hora do nosso Serão, uma hora especial com uma bela pérola que vai querer ficar a conhecer melhor, se calhar até já conhece, tem mesmo que ficar desse lado. Vamos ter boa conversa, música e mais à frente, por estarmos aqui ainda a aproveitar quarta-feira, meio da semana, há negócio fechado, vamos até ao Luxemburgo. Por agora, vamos descobrir que pérola é esta. Mais 351-91-110-10-26. É a RDP Internacional no WhatsApp. Dois dedos de conversa. Pérola é símbolo de raro, puro e precioso, ligado à água, à mulher, e em muitos pontos do mundo a simbologia estende-se até à imortalidade. Nada mais adequado para um artista que normalmente atinge essa imortalidade no legado e na obra que deixa. Pérola é sem dúvida um elemento e um nome especial, um nome escolhido para uma das artistas angolanas mais conhecidas e respeitadas. Recebemos hoje Pérola na RDP Internacional. Olá! Olá! Olá, olá, Andréia! Que introdução! Eu até quero este bocado, eu quero levar. Vamos cortar, embrulhar e entregar a preceito. Estamos aqui juntas hoje porque está quase aí a estreia do primeiro espetáculo internacional em nome próprio e que vai acontecer aqui em Portugal, no Capitólio, em Lisboa, num dia de santo popular, porque junho é mês das festas por cá, dia de São João, dia 24 de junho, e eu quero saber, porquê Portugal para ponto de partida? Obrigada pelas questões ou pela pergunta, que é muito, muito pertinente. Porquê Portugal? Porque é um país que é irmão, é um país que é fácil entenderem aquilo que eu canto, obviamente. É um lugar onde eu quis muito, onde eu quero muito que ouçam mais a minha música, que possam assistir os meus espetáculos, onde eu quero partilhar um bocadinho daquilo que eu gosto de fazer, um bocado daquilo que é mais a minha cultura, a nossa cultura angolana, o lado mais folclore, mais tradicional. E não só, as músicas que eu tenho não são todas assim. Mas é um país irmão onde eu me sinto a vontade, onde eu cá venho várias vezes e sinto também de facto que tem pessoas aqui deste lado que gostam muito daquilo que eu faço. Portanto, é sempre um prazer estar perto das pessoas que gostam do meu trabalho, que gostam de me ouvir e que se calhar nunca me viram cantar ao vivo, nunca tiveram a oportunidade de, ver um espetáculo meu. Então, para mim, será um prazer e é um prazer estar perto dos meus, posso assim dizer. Certamente que são teus. E podes levantar assim a pontinha do véu do que nos espera neste espetáculo. Não vais estar sozinha, temos aqui alguns convidados. Sim. Olha, dia 24 de junho vou ter o prazer de ter comigo a Soraya Ramos, o Landrick, que também vem de Angola também para estar aqui comigo. Uma bela festa. É verdade, vamos fazer uma bela festa e também vai ser um momento único, porque vai ser a primeira vez de eu com o Landrick em palco a cantarmos juntos, e a Soraya Ramos, que comigo nós já partilhamos juntas a música, por exemplo, com a Boara do Escalema, e já também já somos assim maninhas. Portanto, vai ser lindo. Vamos fazer uma festa para quem lá estiver e já aproveito essa deixa para convidar a todos. Fica este convite e eu agora convido a uma pequena viagem no tempo, pode ser? Pode ser. Voltamos então a 2004, a altura em que lançaste o teu primeiro álbum, Os Meus Sentimentos. O que é que ainda há dessa pérola e que transformações vais destacando ao longo do teu percurso, já que a pérola vai tratando aqui de se limar e transformar-se naquela bela bola de pedrinha que a ostra nos dá? O que é que ainda tem? Tem a sonhadora, ainda não atingi. Posso dizer que os objetivos que eu alcancei ou atingi até hoje, obviamente, são todos muito válidos. Eu sou muito grata por tudo que eu já vivi até hoje como artista, mas ainda sonho. Graças a Deus ainda estou viva, então ainda posso sonhar, devo sonhar e gosto de sonhar em pisar outros palcos, em poder espalhar muito mais a minha música para que as pessoas ouçam aquilo que eu faço. Por isso ainda existe essa pérola dentro de mim. Existe a pérola que gosta de dançar ainda, que gosta de vibrar muito em palco. Existe a pérola que sempre, desde o início, quis passar letras maduras, letras que passam mensagens positivas, letras que de facto possam, que ajudam as pessoas a refletir, a mudar a forma de agir, de pensar. Eu sempre primei pelos valores, por isso ainda está comigo. Mas, obviamente, ao longo dos anos, já lá se vão cerca de 20 anos. Fazendo assim as contas, sou de letras, como se costuma dizer, mas já é uma carreira bem bonita de quase duas décadas. É verdade, por isso, então, obviamente, uma maturidade, uma responsabilidade acrescida naquilo que é o trabalho, porque inicialmente era apenas um sonho meu, hoje já carreto comigo também uma cultura, que é a cultura de Angola, que é a responsabilidade de mostrar aquilo que é nosso, que são as nossas raízes, aquilo que é muito valioso. Por isso, já não ando sozinha, já é um percurso que levo mais pessoas, mais coisas assim comigo. E tem outras simbologias, mas já lá vamos. Esta bela pérola não é só uma bandeira angolana aqui completamente ao vento. Tivemos 8 anos entre álbuns de originais. Podes ser sincera? Este tempo foi para que a vida e as ideias amadurecessem, acontecessem, para agora então apresentares um disco bem estruturado, pensado, íntimo, e dás finalmente aquele abraço forte aos teus fãs que aguardaram este tempo. É verdade, também foi para isso, mas a ausência foi... pronto, vamos começar pelo fim. Vamos tirar a pandemia. Já são os aninhos, pois. Por aí. E depois, mesmo na altura da pandemia, também fiquei grávida, tive uma bebê, fui mãe. Pronto, os 8 anos estão divididos no lado mais pessoal, no lado materno, no lado de casa. E foi, de facto, isso que ausentou-me um pouco mais dos palcos. Porque eu quis muito já deixar aqui os meus frutos, os meus filhotes, são 3. E hoje já são mais crescidos e agora já estou um bocado mais independente para, de facto, continuar a fazer aquilo que eu amo. E sim, foram estes anos todos ausentes, bocado, mas eu fui lançando músicas, mas sim. Não um álbum de originais. Sim, é, exatamente. E de facto aproveitei para pensar naquilo que eu queria lançar, de facto a pessoa também como é que recua um bocadinho para analisar como é que está o mercado musical, o que é que se ouve melhor, o que é que as pessoas estão a gostar. E obviamente ouvindo tudo aquilo e pondo o meu cunho, dizer se calhar, será que eu quero ir por aí? Será que eu quero permanecer com aquilo que eu gosto de fazer, as minhas raízes? Que sonoridades é que ainda encontras em ti, não exatamente, é? Exatamente, que eu gosto de, que eu quero experimentar. Então, o álbum Sincera foi de facto muito sincero neste aspecto. Eu procurei ser o mais honesta comigo mesma. Eu fiz parte deste álbum na íntegra. Eu produzi, eu ajudei na mistura. Eu encontrei as pessoas que ajudaram a escrever os temas, a misturar, a masterizar. Então, foi um processo que eu entrei mesmo dentro do meu trabalho como nunca antes. Por isso, este álbum tinha que ter o título Sincera, que é o nome de uma música que logo no início as pessoas abraçaram e amaram a música e também já colocou assim uma energia muito positiva logo no início no primeiro single. E eu disse, não, acho que não tenho um título melhor para este álbum senão o Sincera, por tudo. E também pelas músicas que estão no álbum em si, são músicas que falam abertamente dos sentimentos da mulher, de quem quer que seja, são músicas que falam do relacionamento de forma atual. Aliás, o amor é sempre atual, né? Todo mundo vive isso. Sim. Portanto, mas ganha novos contextos, não é? A maneira como nos relacionamos com os outros ou como estamos numa relação, não é? Ganha sim por causa do mundo em si, da forma como nós estamos a viver hoje em dia, das nossas experiências, daquilo que nós acreditamos hoje em dia, que outrora não fazia tanto sentido. Portanto, olhando para isto tudo, criei, nós fizemos o álbum Sincera e de facto tenho até hoje recebido um feedback bom sobre o álbum e por isso mesmo eu quero explorar de forma profunda este álbum, porque eu acho que merece e as pessoas têm de ouvir o álbum na íntegra. E isso pode acontecer no Capitólio, lá está, mais exatamente. Uma vez aqui aquele apontamentozinho e convite. E agora outras simbologias que há pouco já deste um mote e agora eu puxo aqui também esta sardinha. Como é que é isto de ser uma artista reconhecida angolana, mas também cada vez mais como uma artista representante da lusofonia? Tu também já levas e carregas esta bandeira. Pois, é que começa a ficar pesado, não é? É pesado, mas é prazeroso. É prazeroso perceber que vem em mim este potencial, que eu tenho, de facto, ao longo destes anos, mostrado um trabalho que pode servir de cartão postal para a lusofonia, para a Angola. E para mim é gratificante é perceber que todo o trabalho que foi feito, todos os sacrifícios feitos ao longo deste ano, valeram a pena. É muito bom isso. E, claro, aquela parte que já falamos, a responsabilidade de continuar a mostrar trabalho com qualidade e não quantidade. E eu sempre primo pela qualidade, pelo melhor, porque aí está, como eu disse, já não é um sonho só meu. Já muita gente que te acompanha. E neste campo da lusofonia, gostava assim também de, não sei se alguma vez pensaste sobre isto, colaborações que gostavas que acontecessem, outros artistas lusófonos com quem te imaginarias a colaborar, ou sonoridades que gostavas de mesclar na tua? Sim. Bom, eu já tive a oportunidade de cantar com alguns, mas obviamente gostaria, por exemplo, ter um público no Brasil, tem um mundo. Sim. Eu já tive o prazer de cantar com a Ivete Sangalo, uma querida, uma fofa, furacão. Um furacão mesmo. Portanto, eu não me importava de cantar com mais algum artista no Brasil, porque gostaria de que também, eu sinto que sinto que tem um público lá, só que ele é tão grande. São muitos milhões. São muitos. E que nos não ouvem exatamente aqui. Exatamente onde estão concentrados. Portanto, gostaria imenso de poder também cantar para aqueles que gostam de mim no Brasil. E em outros lugares, como em São Tomé. Em São Tomé, pronto, já cantei um bocadinho com Escalema. Mas, por acaso, já cantei com... em Cabo Verde já com o George, mas pronto, já estamos numa nova era, já passaram 8 anos, 9, 10, então não custa nada fazer um refresh e obviamente boa. Cantar com outros artistas, que para mim seria um prazer partilhar o palco e experiências e cultura com mais irmãos nossos. falar sobre esta parte das redes sociais, que também já tem um peso muito grande na indústria musical e não só. No nosso dia-a-dia precisamos deste canal, deste meio de comunicação. És das mais seguidas, tens milhões de pessoas nas redes sociais. Este peso, lá está mais uma vez, esta responsabilidade que surgem com estas novas plataformas, o que é que tem mudado aqui no teu percurso, ou o que é que tu tens acrescentado para corresponder também a este lado mais digital? Bom, eu inicialmente, quando começaram os números a crescer, eu ficava assim, mas o que querem ver? O que se passa aqui? O que querem ouvir? Como é que eu devo comunicar? Porque existe esta questão e esta responsabilidade da pessoa tentar perceber o que é que de facto posso passar às pessoas que me seguem. Mas eu tenho usado a melhor forma. Eu tenho usado é para mesmo partilhar aquilo que eu amo, que é o meu trabalho, que eu sempre me propus fazer, que é partilhar o meu lado profissional, o meu lado pessoal. Mais pessoal normalmente não faz muito parte das minhas redes sociais, e quem me segue já acredito que já percebe isso, e obviamente o meu trabalho, mas sei que este número, este grande número também, por vezes as pessoas esperam de mim outra coisa, outra forma de estar, outra na internet, entrega, outra não é? Entrega. E sim, às vezes põe-nos assim um bocado a pensar de facto as desvantagens, vantagens e desvantagens de ter tanta gente a seguir. Sim. Mas, pronto, olhando para o lado bom, que é, de facto, promover aquilo que me interessa, e espero que interesse a todos que me seguem, que é o meu trabalho, para mim é super valioso. As redes sociais eu uso da melhor forma possível. O alcance é imenso, e hoje, por exemplo, estávamos a ver imensa gente a fazer belas dancinhas pelo TikTok. e neste sentido, a internet eu pago e gosto de ver. Esta é a internet que nos faz sorrir e viver. É verdade. De facto, para coisas boas, a internet está ali para ajudar, e para coisas práticas, nós precisamos de alguma coisa, é só ir à internet, lá encontramos, essa parte é fantástica. Fantástico então, mesmo, porque, por exemplo, é onde pode encontrar o site da Pérola, as redes sociais. E onde pode encontrar o meu ticket, não é? Podem comprar os ingressos para o espetáculo, dia 24, no Capitólio. Capitólio, sim senhora, dia 24. Meu ticket. Meu blue ticket. É Sandra ajudar-me. Não fiquem chateados, eu sou assim um bocado estrangeira assim nessas partes. É o primeiro espetáculo. É muita informação, e a Sandra aqui a dar-nos esta preciosa ajuda. meublueticket.pt, certo? E os ingressos estão aí à venda. Obrigada, Pérola, por teres partilhado um pouco da tua história, do teu percurso e deste momento que vai ser espetacular, de certeza. Muito obrigada, Andreia. Eu gostava agora de lançar-te, sem a ajuda da Sandra e sem a minha ajuda, vou lançar-te sem rede. Ai, sem mãos, sem pés, e como nada. Diz a piada. Dentro da ostra ou nem por isso? Sem nada? Deixa a ostra e brilha. Apresentando, faz aqui o papel de DJ de rádio, apresentadora de rádio. Uhum. Eu gostava que desses então aos nossos ouvintes a tua bela pérola sincera. Pode ser? Pode ser. Então, caros ouvintes. Ai. Está muito bem já. Já perdi o lugar. Vamos ouvir agora a música da cantora Pérola, cantora angolana, que tem um espetáculo dia 24 de junho no Capitólio. A música sincera, uma música que fala sobre empatia, amor próprio, fala sobre coragem, sobre uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que sabe que quer atingir os seus objetivos por ela mesma e que respeita o espaço de outra mulher. Por isso, sincera para todos. Ai, meu Deus, adorei! Zero, I see you. prazer, então leva essas flores pra ela. Nem as sequelas, mostra o quanto amas ela. Assim não há mágoas nem as sequelas. Se ligares quando estás sem porto, esse teu amar já não faz bem os nossos corpos. Embriagados por essa paixão incerta, mas hoje digo que isso não vale a pena. Não sou eu que vou fazer a outra sofrer só por capricho. Então, um simples prazer, então leva essas flores pra ela. Assim não amavas nem as sequelas. Mostra o quanto amas ela. Assim não amavas nem as sequelas. Empresas e negócios portugueses estão em destaque na RDP Internacional. Todas as semanas, descobrimos uma nova empresa e levamos mais longe a marca Portugal pelo mundo. Quartas-feiras, às 2h45, 9h45 e 21h45. Negócio fechado, com o apoio da Rede Global da Diáspora. Os convidados, as rubricas, a equipa, as novidades, os bastidores, os melhores momentos e os piores também. Isto é RDP Internacional no Instagram. Descubra tudo em RDP Internacional RTP. Não vai querer outra coisa. Se está no Brasil e Venezuela, sintonize o satélite Telstar 14R, Estrela do Sul 2. A RDP Internacional está no Instagram. Veja tudo em RDP Internacional RTP.